Clã, 2015, Loriback, salve salve. Nas tiras passagens da vida, mágoas retiradas da rotina. Preciso mais serenidade, bondade, uma dose de adrenalina. Consciência sociedade de fria, que esconde a visão que domina. Me escapa bastante, acabado, preso na pseudo da alegria. Agora é glória, assim se afoga. O mundo é um louco, te devora. Inversão de valores, onde quem tem mais, quem menos chora. Se enrola, dá umas bolas e respeita. O bem é o que mais peca, enquanto mais perde a saída, eu mais me prendo às teias. Caminho louco, sigo ser recorrente com meus próprios punhos. Hoje seu pesadelo de novo, bobo, não sabe o que se trata. Meias máscaras, tanta desilusão. A cada calúnia contada e falta e fala. Precisa barba, reclama de novo. Barriga cheia, aponta o dedo pros outros. De onde vê, voltará, que é de sem troco. Desculpa, Joe, mas essas ventanias que chega num soco. Mas é preciso mudar. Os mano acham que tá uma ufa, filha da puta. E cola no rap pra foder umas puta. Sem essa de varara. Aqui diverso conteúdo e segue seu rumo. Eu digo mesmo sem perder minha conduta. Eu sei, mó esculacho, meio largado. Nem botei o pré pra fora. Trombo tá um pouco fardado. As ruas da pequena cidade, sempre quer de verdade. Mas já passei horas esperando, agora eu mostro realidade. Quieto, foco, fecho, trampo, texto, anoto, treto, noto, canto, deixo, respeito, enche meu copo. E nesse barco eu mereço uma taça, o gole do ódio. Aspectos que retirei do caminho, os detalhes sórdidos. Enquanto você fala, eu faço trabalho, maluco, folgado na faixa do rastro. Acho que eu sou tarde, você não é fácil de me entender. Mano, desse lado eu já encho o saco, preciso engravatado. Que faço mocado, não tô preocupado, mas cê tá ligado. Cês que vocês vão ter as trilhas que passam, momentos suicidão. Pergunta pra quê? Se todos os caminhos me mostram a pessoa que sou. As trilhas que passam, momentos suicidão. Pergunta pra quê? Se todos os caminhos me mostram a pessoa que sou. Hoje alguém vivi, de mim sei que ri. Fala TV, pouco troco esse bifis. Merece pouca fita no molho no meu corre, só revivi. Quando vi, desliguei, devolvi, dispensei. Mais um trago da baga que estraga na falha. Já vi que daqui sobrevivi. Do rap até chinês, com bumbo clap dance. Uma breja, um back stress. Mundo louco e seus mistérios. Mesmo que difícil até pra se entender. Mas siga em frente, querer demais é não viver. Lore segue bem mocado, louco mesmo, sou largado. Vou, sou, desempenho firme, traço. Enquanto cê fala, faço low, flow, wow, wow. Desestresse, brisa, convém. Um simples teste, quando trabalhar se tem, tem. O grave treme, simples presente. Verdade bate no meu peito, pronto pro que acontecer. Começo breve, aqui lore back. Sentido a falsa evolução, progredir sem pra onde correr. Mas fala pro cê, o que cê procura não é brisa da esquina. Mas vai, quanto mais cê tem me demonstra, o adversário vacila, vai, vai. Lore levada, mangada na trilha, faço somzinhos, apologia, canso a Sadã. Amsterdã, chamou limão, multidão que é batida, haha. Corri pra não chorar de ser. O que cê faz, vai me atingir, se quer me deter. Limão, salve os mano, aê, o salve MW. Nos ratos mocados, é porva, não vê. As trilhas que passa, momentos embaçados. Dizendo que eu faço pra essa molecada, levada, morgada, estilo original. As trilhas que passa, momentos embaçados. Dizendo que eu faço pra essa molecada, levada, morgada, estilo original. Bom, bom, bom.